Seção 17. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 17 do livro 1º de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Bálsamo. Eu via lacrimosa sobre as pedras, rojar-se essa mulher que a dor ferira. A morte lhe roubara de um só golpe, marido e filho, encaneceu-lhe a fronte. E deixou-a sozinha e desgrenhada, estátua da aflição aos pés de um túmulo. O esquálido coveiro para dois corpos ergueu a mesma enxada, e nessa noite a mesma cova os teve. E a mãe chorava, e mais alto que o choro erguia as vozes. No entanto, o sacerdote, fronte branca, pelo gelo dos anos, a seu lado tentava consolá-la. A mãe aflita, sublime desse belo desespero, as vozes não lhe ouvia, a dor suprema toldava-lhe a razão do duro transe. Ó padre, disse a pobre, torcendo, com a voz cortada dos soluços d'alma, onde o bálsamo, as falas da esperança, o alívio à minha dor? Grave e solene, o padre não falou. Mostrou-lhe o céu. Rio, 1858. Fim da seção 17.